peixe no mar, tem água no pote, farinha na lata, tem fruta na mata, tem peixe no mar. Mas essa vida assim há, é tempo pra gente se amar. Mas essa vida assim há, o resto não pode faltar. Mas essa vida assim há, é tempo pra gente se amar. Mas essa vida assim há, o resto não pode faltar. Quem guarda com fome, vem outro e come o que o diabo leva. Gente.